3191, formação Tilo, autorização Galeão. 3191 pro Galeão, aguarde o site cópia, prepare a saída Sambo, Uno, Leda, Zóculo. Sente o 3191. Mantendo no nível de voo 170, Charlie 25 Bravo, também prossegue para Aracaju. Confirme, solicita nível de voo 150 ou nível 190. 150 então, por azul, 2790. 7, está autorizado, reautorizado nível de voo 150, azul 2790. 150 autorizado, azul 2790, sai da conta. Copia 3191. Salvador Galeão, 340 nível autorizado, via Pessoa 44, conforme. Legal da pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Doclus. 1198, controle Salvador, acione 5457 no transponder. Galeão 340, Pessoa 44, seguro, over November 857, ouço. Recaladão 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Doclus. 119, 854, 57. Correto, chama para pushback, acionamento. Agora puxa, está na mesa. Controle, o azul 2710, informa devido a informações realizando pequeno desvio à direita da rota. Autorizado, desvio azul 2710, reponte a perna. Salvador, bom dia, Dan 31, 98, esse daqui. 3198, controle Salvador, acende a identificação dessa via chegada com MED 1 para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no 4. Legal da pista 10, primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Froti. 119 decima 8 controle, 5454 no transponder. 370 para Fortaleza, Pesolo 19, saída 10, com curva esquerda, Momo Froti. Controle 198, acena 5454, gol 1094. Correto, se para o spec sanamento. Patango Vitor, Índia Juliette, mantenha condições lá em corredor Veracruz, altímetro 1-0 no 4, reporte para ingressar no corredor Interlagos. Fernando Delta, papai uniforme. Confirmando-se grade visual 065. A gente confirma, pai, que se encontra. Salvador para Lençóis, Serra Bravo, Lima Eco. 065 nível, decolado da pista 17, após curva direita. Manterá 1000 pés no corredor Axé, até liberação do controle de Salvador. Em caso de falha, no farol da barra, segue conforme o plano de voo. 119.8, controle Salvador, 5436 no transporte. Aguardo. Azul 270, tráfego formado anteriormente, já se encontra 2,7 milhas. Normalmente está autorizado, se desejar, o nível 170 como sinal. Então vai subir para o 170 azul 270. Certo, já autorizado nível 170 azul 270. Salvador, tá, 3-1 no pushback, acionamento no 06. Autorizado, pushback no 06, chegando para o TAC. Autorizado, 0 TAC, tá, 3-1 no 06. Pelo Delta, papai uniforme, Paz da Bata, acionamento a critério, reporte para o TAC. Romeu, Romeu, Mike Tango, autorizado a tratar com a Romeu 363. A Romeu 363. Voo 9250, controle Salvador, sem identificação dessa via. Chegada com média 1 para o nível de voo 060. Ajuste ao altímetro no 04. Papá Romeu, Romeu, Mike Tango. Serviço radar encerrado. 64 milhas, nordeste de Salvador. Mantendo o 170, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Tenente, o item dos LEDs reporte visual com a 17. Na 3198, está autorizada a final do procedimento LS Acceptation no 0 desse para 2 em frente, altimetro no 014, reporte visual com pista. Azul 2710, já que o Cisil está a bordo do ponto. Gente, Azul 2710, suba para o mesmo 170, aguarda transferência para o controle RH. 170, aguardando. O 1094, puxa acionamento no gate 2. 1094, 2 aguarde, para o início do pushback. O 9250, reduza velocidade 2209, tráfego 12 horas 14 milhas. O mesmo rumo, passando o mesmo 060 para 216, reforço 321 com 2509 de grau. Alfa no ponto de espera da pistão 0-2, Salvador, 1-2-16, QNH 0-4. CVS, Alfa, 126 e 14, na disputa, a moto base. DJ Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre, 1-2-16. DJ Alfa. 1-0-9-4, após a aeronave da Sani virar a reta guarda, está autorizado o pushback no portão 2, no para o táxi. Após a aeronave da Sani, livre, puxa o comandamento, 0-9-4. Patelo Delta, Papai Informe, táxi a critério, reporte no ponto de espera, táxi aí, Romeu. Antrezino 91 autorizado, a linha decolar, pista no zero, vento 1-0 graus, 11 nós. Isso, elementos de decolagem, 1-0, 3-1 avião. Através de animal, do que você quiser. O Vitor vem de Juliette Visual? Afirmo, Júlia. Sim, Victor, Juliette, está na curta. Vamos passar. Papatango Victor, Índia, Juliette, autorizado pouso, pista no 7, o vento 100 graus, 11 nós. Victor, Índia, Juliette, pouso no 7, Papatango Delta, Papai Informa, mantém a posição no ponto, espera, informa o tráfego, pouso, pista no 7. 9250, está autorizado a descida para 3 em 10, altímetro 9014. 3014, 9250. Vamos decolado em Salvador aos 20, chama agora o controle de Salvador em 19.8. 19.8, vamos trabalhar. Afirmo, se o solo aos 20, autorizado backtrack é ponto pista livre, Victor India, Juliet. Decimal 6, QNH 10 no passo. Então, 48, obrigado, bom dia. 02710, serviço radar encerrado. Leia, 2.4 milhas, nordeste de Salvador. Chama agora o controle, Aracaju, 120, decimal 3. 203, 2710, boa. Bom dia, 1094.0, 1.0 autorizado. Alinhar e manter pista 1.0. Alinhar e manter 1.0, 1.0. Passamos Delta, papai uniforme, autorizado alinhar e decolar pista 1.7, o vento 100 graus, 11 nós. Está autorizado, afinal, o procedimento dele é que foi pista 1.0, desça para 2 em 10, altímetro 1.0, 1.4, reforço estabilizado. 2014, semana estabilizada. O vento 100 graus, 1-1 nós. Decolagem 1-0-0-9-4. O Xanem é 200, está autorizado a descida para o nível de voo 050. Estabilizado, 3198. 3198, passando Duna, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia, 3198. Está em Salvador, 3198, canal 0, da 3 de Indiacé. 3198, é portinho de Indiacé, baixar travado, altímetro 0.4. 0.4, Palmará. Azul 4082, controle Salvador, acima de identificação. Desça via chegada bom é de Uno. Para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1.014. Fecha restrito, mil pés, bom voo. Obrigada, até a volta, seguindo em frente. Salvador, 3198, passa de terra, passa travado visual. 3198, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, o vento 110 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 3198. Charlie 950. Gol 9250, chame agora a torre 118 decimal 6 dúzia, reduza para a velocidade de aproximação. 18,6, reduzir. Controle Salvador, o Papatango Delta, Papai Uniforme. Papatango Delta, Papai Uniforme, controle Salvador. Mantenha condições voais, 1,6 no corredor axé. Altímetro 9,4, troque código transponder para 5436. 5436, destino 014, 1,6 no corredor axé, o Delta Papai Uniforme. Correto, Papatango Delta, Papai Uniforme, reporte passando fora da barra. Reporte no farol da barra e uniforme. Chama 6200, está autorizado a final do procedimento ILF-XUI. Pista 10, desça para 210, altímetro 10114, reporte visual com pista. Torre Gol 9250, estabilizado, visual 10. Gol 9250, número 2 na aproximação, aguarda pista livre, altímetro 10014. Aguarda, liga tudo. Azul 4082, controle Salvador. Cuidado para o próximo 4082. Não foi copiado. Autoriza liberação de velocidade por 4082. Azul 4082, velocidade a critério. Velocidade 4082. Aos 27, livre à direita na taxiway Eco. E chama o solo em 121, décima 1. Para a direita na Eco, solo 211, 131 na Z. Salvador, 131 na Z, livre na Eco. 131 na Z, segue Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, 131 na Z. Pista opera em toda a extensão, 3.003 metros. Autorizado pouso, piso no 0, gol 9250. Tem livre pouso na 10, gol 9250. Pode sobrevoar? Salvador, Salvador, decolando a pista 17, primeira curva à esquerda, no corredor forte, mil pés, está passando 20 milhas. Primeira de lá? 1198, controle de Salvador, acione 0133 no transponder, no Sierra Golfiosca. Não reportou para o controle, vamos checar com a torre, eu acho, na M200. O 9250, seu solo 29, direita, chama o solo 121, décima 1. 21, 9250. Certo, confirmando na bata, pessoas a bordo, autonomia alternativa? E a chuva apenas no setor noroeste do aeródromo. Tem chuva na, sobre a pista. Almeia, Kenegal no 014. Ou 1094, chama agora o centro Recife, 126.85, caso negativo no 25.4. 2854, bom dia. 45 a secundária. Mapeando Delta Papai no Forno, qual seria a sua para a voadora do destino? O Delta Papai no Forno prefere manter os corredores na saída para evitar a chuva. Certo, mantenha. E mantenha um no meu pé, aguarde autorização para iniciar a subida. Cliente, um no meu pé, aguardando a autorização, Delta Papai no Forno. Plano 3436, controle de Salvador, aciona identificação dessa via chegada, a Bomed 1 para o nível de voo 050, altímetro 1014. Chané 6200, chame torre 118 decimal 9, 118 decimal meia dúzia. Plano 61. Opa, tendo tempo, papai, qual seria a prova para o atleta do Lençóis? Ilha Serra Baixada travado. Informo negativo chuva sobre o campo mesmo, sol de praia. Reporte sobre o externo, baixado e travado, o Chané 6200. Azul 4082 está autorizado a assinar o procedimento ILS que se fixou no zero, desceu para 2 mil pés, altímetro no zero no 4, reporte visual conquista. 2 mil pés. 2 mil pés, o cliente chamará estabilizado visual conquista, azul 4082. Autorizado, pistão no zero, ventou no 2,0 graus, como zero, né? Repouso no 0, chame a 2,0. América 229, na posição 11 do pátio principal, para reboque até a posição 01 do pátio 3. Confirmando, já está retornando a pro do Salvador. Mais 5 minutos. Mantenha a presença para Brasil, reposta perno, o Papai Romeu Fox Hotel Romeu, contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador. Azul 4082, aguarde. Plano 3436, da presença autorizado voar direto Itape. Itape da presença. Azul 4082, controle. Autoriza a interceptar o localizador na PRO 050. Está autorizado a interceptar o localizador na PRO 050, Azul 4082. Cliente, o 4082. Delta Papai no Forte, está autorizado nível de voo 065. Autorizado São Paulo Congonhas, via rota Pesolou 10, Cubá via Pesolou 6, Cosmo, DCT Charlie November Fox, DCT Chomod, Pesolou 30 em Tite, o nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida Sanvo 1, Leda Modiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5505. M6200, sala 3000, direita, 1211, escola. Rota do plano. Saída Sanvo 1, Leda Motiva. Transponder 5505, controle 119.8, a nossa posição é a número 8, foi até 3745. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, finalmente, para 3745. Portará. Voo 1556, 360 Galeão já aprovado. Prepare a subida Sanvo 1, Leda, Tóquilo, aguardando o voto. 790. Ocean 6200, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa de 10 para os 2, câmera na visual. Azul 4082, chame torre 118 decimal, meia dúzia. E confirmando, tem chuva na final? Acima. É, duas milhas para o externo com chuva moderada. Prato, torre 118 decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, bom dia. Fox Lima, prossiga para o solo. Azul 4082, tráfego igual estado, ajuste no 014, pouso utilizado pistão no 0, vento 1 no 0 graus e no 0 graus. Pouso azul 4082. 60, altímetro 104, contato radar agora a 64 milhas, sudoeste de Salvador. Está na autorização com o que está fazendo. Com o 4-4? Com a equipe fiscal de solo e reporte ao término. Mandou o negócio. Está cortado pela última aeronave, chuva na final. Eu acompanho a planilha. Voo 1556, correto, chame pronto, portão 04. O que chamou a torre? Firme para o sol. Na escuta, prossiga. Inicialmente chame a torre com a solicitação, o Vitor Lima X-Ray 118 decimal 62. Faz o ingresso, reporte a linha de pronto, pega o flash. Pro pátio 3? Sete, autorizado o saneamento, chama pronto para o ingresso, aposta nele pronto, Terra Gostosa. Azul 4082, solos 41 no Libra direito, chama solo 21 no decimal 1. 21 no. Ou não? Ou. 4082. 4082, só pra confirmar, na final tem chuva? Aproximadamente umas 7 milhas da final. Muito obrigado. Fala, Azul 4082. Ouvindo? Azul 4082. Táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette, Azul 4082. E Alfa, reportar para ingresso na Juliette. Inicialmente, só até a Oscar, eu posso para o ingresso e prosseguir no táxi do Lima do 3. Terra Gufo Oscar, autorizada a decolagem do Pistola 7, ventura 2.0 graus, 11 nós. América 229 na escuta. Na escuta, prossiga. Mantenha através do portão 612. Vou manter no através do 612, América 229. Direita, via pista, Libra na Quebec, Quebec, Mike, Lima, na Lima, chame solo em 121 no decimal 1. Oscar, decolado aos 4-4, autorizado por bala à esquerda para o cruzamento do campo, agilizando o repórter Livrando. Autorizado o campo, repórter Livrando, eixo da 1028, Serra Golf Oscar. Foi o Golf Foxtrot Serra, controle Salvador. Sendo a identificação, desça via chegada a Bomedi 1, para o nível de voo 080, ajuste altímetro no 014. Prepare a subida Pucã, transição Aracaju, 1790. América 229, autorizado, prosseguir o reboque até o Pátio 3. Autorizado, prosseguir no reboque até o Pátio 3, América 229. já cruzou o eixo da pista 90. Quente, Serra Rufiótica, proa do corredor forte, aguardando transferência. Controle. Proa do corredor forte, aguardando transferência, Serra Rufiótica. No curso do localizador, 3436. Plan 3436, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 86, chama. Confirme. Autorizado ingresso no pátio 1, segue a retaguarda do Boeing 757 da American Airlines até o pátio 3, Vitor, Lima X-Ray. Tango Romeu, Golf Vitor, desça para 3 no PEN. Preparação para final do procedimento ILS, seguindo no 0, curva direita para o 045, limite localizador. Passando, o Romeu Golf tem condição de incrementar a velocidade? É. Está autorizado a abandonar e bom dia. Cruzeiro. Tráfego avistado, acho que 0 no 3. Pouso autorizado para o estrano 0. Vento no 3, 0 graus, no 3 não. Pouso autorizado no 0 com 1013, tá? 3436. Transição Aracaju, controle Salvador 119 decimal 8, transponder 5507. Autorizado, nível de voo 370, pêndulo 197, decola com curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju, controle saída 198 e acena 5507. Protejamento correto, portão 09, chame pronto, voo no 790. Autorizado, chame táxi, voo no 556. Comando pelo táxi. No pé, no corredor forte, alguém entrou no 013. Para manter condições visuais, Sierra Golf Oscar. Papá Romeu, Golf Foxtrot Sierra. Preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limite trava nessa proa por 2,5 milhas. Plano só chega aqui pra gente com meia hora de antecedência. Acredito que em torno de 15 Zulu, 15 e 5, deve estar chegando pra gente aqui. Comed 1, para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 013. 060, quanto é a chegada número 3? Autorizado desvio à direita, ocupar Romeu Fox, Hotel Romeu, apenas confirme por quantas milhas? Solo Salvador, UTAN 3436. UTAN 3436, táxi via Alfa, reporte antes da taxa do Equilo. Alfa, reportaria antes da Equilo. Cabeça para 2, um pé, alternativa no 0, 1, 3. Nessa por interceptor do custo localizador, reporte estabilizado. Observe o ingresso da aeronave da American Airlines na remota 01 do pátio 3, após ingresso Kilo, remota 5 Lima do pátio 3, o TAN 3436. Kilo, remota 5 Lima. Afirmo, 5 Lima do pátio 3, TAN 3436. TAN 3378, controle Salvador, acione identificação dessa via chegada com MED 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 013. Autorizado na área decolar, pistão 0, vento 1, 1 0 graus, no 3 nós. Autorizado a área decolar, volta 0, volta 3. Chame a torre 118 decimal 6, o ajuste 1-0-1-3. Tenha um bom voo, TAN 3745. Autorizado táxi de Apache Índia, ponto de espera, torre 18, TAN 3745. Uma boa tarde, uma boa semana. Atendo Romeu Golf Vito para o localizador, curva direita para 060, reporte visual com a pista. Papá Romeu, Golf Foxtrot Serra, para o localizador, curva direita, proa 065, desça para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento LFX-8, pistão 0. Infinito 2510 aqui no setor. Nesse setor está autorizado 2500 pés no Papa Romeu Serra Golfiota. Entre e reportará para onde deu pés no Serra Golfiota. Autorizado, América 229. Bom dia. Bom dia. decolar de 57, controle em 1998, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde, voo 1-5-5-6. Romeu Golfo Foxtrot Sierra. Emissão redução para velocidade de aproximação, vai seguir tráfego na aproximação agora 9 milhas, Papa Alfa Tango 4. Reduzindo Golfo Foxtrot Sierra. Salvador, boa tarde, Gol 1-5-5-6, decola na Tango 1 na 2-4. Bom dia ainda. Gol 1-5-5-6, bom dia. Contato radar na decolagem. Uma vez a saída Salvo 1 na transição Doclo para o nível voo 360. Salvo 1 Doclo para o 360, 1-5-5-6. Estabilizado agora visual com pista, Romeu Golfo Vito. Papatango Romeu Golfo Vito, chame torre 118-95. Romeu Golfo Vito. Angino, 118-62. Gente, o Papatango Delta Papai Uniforme, quando possível chamar para pouso. Uniforme. 1-630, copiado. Tá autorizado, 085. Autorizado, entre voo 085. Graça, Delta Papai Uniforme. Gol 1962, reduz a velocidade 22 a mais, deixa para 3 no pé, altímetro 10. 1-3. 1-0-1-3, descendo para 3000, resolvendo 2-2-0-9 com 1-9-6-2. 1-0-1-3, tenha um bom voo. 10-3-4, bate em linha, pode ser 18-6-1-0-1-3, tudo igual 1-7-9, obrigado. Dan 3378, desça para 4000 pés, altímetro 1013. 4000, 1013, Dan 3378. Papá Romeu Golfo Foxtrot Sierra, chama agora a torre 118, decimal meia dúzia. Torre 186, Golfo Foxtrot Sierra. 745, observando o trânsito da final, ponto de espera próximo. 7-3-7-4-5, mantenha a espera. Então, Salvador, Papa Romeu, Golfo Foxtrot Sierra. Golfo Foxtrot Sierra, o ajuste no 0-3, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Golfo Foxtrot Sierra. Então, eu autorizo o toque direto para o gol no 556. Autorizado direto lenta, aguarde. Gente, aguardando. Controle gol na 556, controle. Solicita pro 210. Autorizado pro 210, gol no 556, apenas confirme por 4 milhas. Até outra vez. Pede. Passa o 3378 está cancelada a recepção de nível em Itapa. Desça para 3.000 pés, altímetro 1-0-1-3. 3.000, nível de recepção em Itapa, 3.378. Sola 01, nível direito, chame Sola 121, decima 1. Altímetro 1-0-1-3. Altímetro 1-0-1-3, reporte estabilizado. Estabilizado, procedimento é passar estabilizado, gol 1-9-6-2. Coral 1 no Bravo. Autorizado, Kilo, parte 3, atento ao balizador, Romeu Golf Victor. Senhoras e senhores, bom dia, algum momento falando, eu gostaria de dizer... Golf Foxtrot Sierra, avistado, pouso autorizado pista no zero, vento 1 no 0 graus, no 3 nós. Autorizado, pouso pista no zero, Golf Foxtrot Sierra. Após o pouso, qual é o pátio? É, o pátio 4, senhor. Pede.